conversar. Seu pai não vai te salvar. Malandro, se correr, não tem onde se esconder. Se tiver proceder, aí é que nós vamos ver. Qual é que pá? Desde moleque como funciona eu sei bem. Clique, clique bem é o que vem à tona também. Malandro é mal, paga pau pra ninguém. Todo dia até Natal é funeral de alguém. Fica de boa pra não arrumar inimigo. Cabelo voa, né, à toa e consuma o perigo. Cê não é daqui, então se põe no seu lugar. Se cê quiser dialogar. Em algum momento da vida nós perdemos a pureza. Os moleques só pensam em briga e tem maldade na cabeça. Com talento acorrentado e alma presa. Acho que eu também fui assim, mas não tenho certeza. Pode ser minha natureza ou influência e só. O mundão não tem dó, tirar de você o pior. Quando a gente vai crescendo, dá aquele nó. Conhecendo tudo de ruim desde menor. Quanto dinheiro você tem, a sua pessoa é avaliada. Autoestima não existe e a vida não vale nada. Ganância como aliada, instigada pela cena do filme. Miolo na calçada por causa do tênis na vitrine. No final morto pelo crime, o jornal no outro dia imprime. Frustração de uma geração, desfalcando nosso time. Por isso que é muita treta do lado de cá. Quer levar os pretos pra grupo, então vem pegar. Na rua é só buscar, que o bicho vai pegar. E se atravessar, seu pai não vai te salvar. Malandro, se correr, não tem onde se esconder. Se tiver proceder, aí é que nós vamos ver. Qual é que pá? Na rua deu uma pá que se acha o pá. No crime é se empenhar pra se equipar. Comprar umas gramas pra poder ripar. Levantar uma grana e não se preocupar. Qual é que pá? É a pergunta se o bagulho é mamão. Viver muito é o caralho, 25 tá bom. Quer viver, quer chapar, quer curtir na maior. Vale a pena, mas dá pena a pena no B.O. Mó treta, truto, crime é estrutural. Droga gera emprego, quer dizer do industrial. Na estrada da vida parece ser um atalho. Da baixa e essa baixa não é de carteira de trabalho. Superman dos vilão vira mito. Pack, moleque, aqui é um rito. Humildade e respeito pra não ter conflito. Pois vagabundo eletra sempre gera atrito. Filho, mãe solteira de nega trabalhadeira que sofre a vida inteira. Não quer o lamaçal. No cine tristeza não quer viver a pobreza. Sem estrelar sua carreira de ator principal. Dinheiro no bolso traz alegria no rosto. Gera bastante conforto, sorriso amarelo. Quer fazer um arregaço, não quer viver no atraso. Porque o pack tá descalço, não quer só chinelo. Na rua é só buscar, que o bicho vai pegar. E se atravessar, seu pai não vai te salvar. Malandro, se correr, não tem onde se esconder. Se tiver proceder, aí é que nós vamos ver. Qual é que pá? É só buscar, que o bicho vai pegar. E se atravessar, seu pai não vai te salvar. Malandro, se correr, não tem onde se esconder.